Tem o Janielton Gonçalves. Alô, Janielton, abração no centro de Picos. Bom dia, Jean. Bom Carvalho, dia. Aqui é Corrinha, do povoado Tanho. Oi, Corrinha. Eu quero que você rode duas músicas pra mim. Sim. Uma é de Tarcísio do Acordeon e a outra de Parabéns, para me oferecer para minha cunhada que está completando o ano hoje. Certo. Minha cunhada Josuíta. E a de Tarcísio do Acordeon oferecer para minha amiga Regivã em Bocolô, para minha mãe, para minha sobrinha Laninha, lá no Sobradinho, para minha irmã e o esposo dela e o filho lá em Angical dos Domingos, para vocês da rádio, viu? Para você que é um ótimo locutor. Obrigado. Para toda a minha família. Alô, alô, Messias Almondes. Bom dia, meu prezado amigo. Satisfação. Internauta, locutor Jean. Jean, rapaz, aqui é seu ouvinte de sempre, viu? Número um. Coisa tô boa. Tô passando para desejar um bom dia, não só hoje, sempre. E oferecer todas as músicas do programa a meu amigo José de Alencar, do Boto do Maranhão, Buritipu. Mas hoje ele se encontra amando muito em São Luís do Maranhão. Ah, em São Luís? Eita! E para todas as mulheres do nosso Brasil, são todas lindas, com todo respeito eu falo isso, viu? E para nós todos curtir, né? Valeu! Um abraço, Jean! Nossa. Bom dia, Jean, que é o Zinho de Corralinho. Eu queria pedir uma música aí de Amado Batista pra me dedicar para minha mãe, Dona Dada, para Maria Socorro Santos, te adoro, para Dalvina, Pedrito, Seu Riba, Maria e Josimar, a namorada do sol, para você e todos da rádio. Tenham um bom dia. Bom dia, Jean Carvalho. Eva ainda confessando. Pode não, eu que faço a música. Simone Mendes. Que gostoso para oferecer a você, a Jotinha, a seus sonhos mais. Vem do amor, a Lena Frota, a Felina Cacimbinha, o Zé Pedro aqui na Rua da Palmeira, na Ilha Edila aqui na Coab. Nilke e Rubinho lá no assentamento União com os quatro filhos dele, Cauã, Levi, Cauã, Izzy, Kai, Cássio Vitor, Kai Henrique, lá no assentamento União. Beleza, abração. Bom dia, Jean Carvalho. Bom dia. Edna Leite, Baixa Verde, Garoto do Montanha. Jean, gostaria de pedir a música da banda Calypso, Príncipe Encantado. Príncipe. Só pra mim ouvir e oferecer aqui para todas as minhas amigas, minhas irmãs, minhas sobrinhas. Meu primazinho na esquerda. E para meu amigo Otávio. Para você, Suzy Souza e o Mike. E todos na rádio. Um grande abraço, fica com Deus. Tchau. Amém. Bom dia. Fica com Deus também. Depois tu toca minha música aí. Pronto, eu vejo aqui qual a música que ele pediu. Da periferia, Preta. Preta, daqui a pouquinho, Hungria. As melhores da manhã. A Santinha, lá de Itainópolis. Jean, traz aí essa saudade. Estamos juntinhos. FM e as melhores da manhã. Daqui a pouquinho a gente continua e trazendo aí as músicas que são indicadas na programação. Algumas a gente registra, umas não dá tempo a gente tocar, toca depois, enfim, a gente vai na medida do possível aqui. E você que tá pensando em trocar seu carro, gente, olha, a grande dica que a gente traz aqui é sempre, você que tá em busca de trocar seu carro, adquire seu carro, comprar o seu carro, seja ele novo, seja ele seminovo, é buscar aí quem entende, quem tem opção, quem tem as melhores facilidades do mercado. E quando a gente fala dessa forma, a gente lembra logo desse nome, vem logo na mente, Naldo Veículos, lá em frente ao Ceasa, no bairro Junco. Eu disse Naldo Veículos, onde você tem facilidade, você tem novos e seminovos com os melhores preços. Tá aí, olha, compra, venda, troca, corretagem, financiamento é por lá. Avenida Senador Elvídio Nunes, 3745, em frente ao Ceasa, no bairro Junco. Não tem erro, facinho de você localizar. 89 é o fone 89-3422-4325. Você pode fazer uma visita hoje, nessa quarta-feira. Faça uma visita, pode chamar também no zap 89-988-13-3100. Segue lá no Instagram, Naldo Veículos Picos. Grande FM e as melhores da manhã. Quando lhe perguntarem que rádio você ouve, responda: Grande FM. 94,5, a mais ouvida da região. Grande FM. Baixe o nosso app gratuitamente no seu smartphone, tablet, notebook ou computador. Grande FM. Precisou de motorista de aplicativo para sua corrida rápida, segura e baratinha? Cuida! Aquele exame e consulta não pode atrasar? Cuida! Aquele encontro com os amigos à tardinha, balada, festinha ou reunião de amigos? Cuida! Baixe o aplicativo Cuida 24 horas e chame. Chega rapidinho e você não se atrasa. Cuida 24 horas, cuidamos de você. Cuida! Baile de formatura, aniversário, casamento, confraternização, show e eventos em geral. Ligue 89-999-405340 e faça sua festa com a banda Indie Clouds. O melhor da música dos anos 50, 60, 70 e 80. Para todos os gostos, para todas as idades. Ligue 89-999-405340. Indie Clouds, a banda que te deixa nas nuvens. Alegria, de segunda a sexta, com Jota Batista, no Manhã da Grande. Oferecimento Portal Grande Picos, conceito em informação, Bela Ótica, centro em frente à Igreja Matriz e filial em frente ao Mercado Público no bairro Junco. Picos, Teles Gás, o gás que rende mais.